a garota idealizada desfilava toda bonita numa passarela que era a calçada. Gostava exatamente das mesmas bandas que eu. Seríamos um casal bonito assim do jeito que ela mesma prometeu. A gente marcou de almoçar e eu até puxei a cadeira pra você se sentar. Mas eu fui avisado que no final as coisas não seriam assim. Meu Deus, mas que fiasco! Me trocou por um otário que ainda mais torce pro Vasco. Mora longe pra Dedéu. Eu não sei se desisto, tô criando tumor e cisto. Por você sou doente maluco, me interna no Pinel. Apesar de tudo eu achei que valia a pena insistir. Mudei um pouco o cabelo e até pensei em outro jeito de me vestir. Fingi ser simpático e que não ligava tanto. Mas pode ter certeza que no fundo eu estava mesmo, era em prantos. A gente marcou de se reencontrar, mas você veio com desculpas. Disse que não gostava mais desse bar. E eu já nem ligo mais, porque eu sei que no final você vai ser sempre assim. Meu Deus, mas que fiasco! Me trocou por um otário que ainda mais torce pro Vasco. Mora longe pra Dedéu. Eu não sei se desisto, tô criando tumor e cisto. Por você sou doente maluco, me interna no Pinel. Tô chegando aos 20, cansei de menina indie. Ainda não ganhei de brinde uma Zoe de Chanel. Sobrenome com S, não se chateie, não é o que parece. Não se chateie, não é o que fui tentar dizer que te amo. Só que na hora meio que deu branco. Eu achei melhor desligar, ligar.